meia dúzia está sendo liberado. Ok, amanhã. Paulo Santos, 360. Pois bem, acionamento. 605 no 5, aguarde, previsando mais 2 minutos. Aguarde. Bravo, que o Índio liga lá no 040. Tente, Bravo, que o Índio. Atenção sobre o voo Veracruz, confirme. Estamos até Valença, senhor. Valença, gente. Bravo, que o Índio, mantendo a minha escuta. Táxi à esquerda, até a ponte de espera, chama torre 18 decimal 95 no ponte de espera pronto. Paulo, gol no 328, direção na Alfa. Táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Amaral, gol no 328. 974 para o táxi, são 81 a bordo, 4:59 com a cabeça. Ele está seguindo a aeronave da companhia até o ponto de espera, chama a torre 186 quando no ponto de espera pronto. 1895 no ponto de espera pronto. 1895, na rua da rotatória, posta na rotatória, que com o carro. Na rotatória, a rotatória está mudando. No zero. 4089, decola 17, controle 1208, bom voo. Controle 1208, sou 4089. Controle Salvador, azul 4089, 1500 pés, subindo nível 360, subida da EL. 089, contato radar, sobre 360, subida da EL. Sobe 360 da EL, azul 4089. Livre da colagem da 10, o vento 110 graus, 149. Toninho, Salvador, está próximo à espera da 0 graus. Voo 754 após a rolagem do Boeing ali, mantém cabeceirão no 0. 4. Tiaguinho? Oi. Canal, um abraço. Esquerda. Portão 9, agora 328. Está passando agora aí uma aeronave da rua entrando no pátio, assim que ela passar por trás, está autorizado o seu push, chame táxi. Gente, amanhã está com 305. Voo 1806, decola os 19, controle agora 120, decimal 8, por favor. 208, 806, bom dia. com fixa altitude. 500 pés na proa do farol da Barra, o Triple Papão Romeu Lima. Temos a informação aqui, temos um tráfego efetuando a travessia da Bahia de Todos os Santos. Tá com rumo da, do farol de Humaitá, tá atente ao mesmo, está mantendo no 1500 pés. Positivo. O Vitor Mike vai, controle. Vitor Mike vai, está sendo tráfego, senhor. Estou ingressando com o Edu Bofim para fora da Barra, que é positivo. Controle Salvador, boa noite, 06, decolado Puca, 3000 pés. Boa noite, 06, contato radar, sobe o nível de voo 230, saída Puca. Sobe 230, saída Puca, 106. O controle Salvador, boa tarde, deixando a minha 3 no 5, informação papá descendo por 102, chega na mão. Boa, minha 3 no 5, desce para 4000, ajuste Salvador no 0 no 4, direto Duna. Obrigado, 4000 no 0 no 4, Duna. O 754 está aguardando devido ao tráfego decolado anteriormente, no mesmo perfil de saída e um nível inferior, ok? Só mais um minuto. Acelera aí, Tec. Paulo Salvador, o TAC 31393, já copia 4000. Eu não entendi. O TAC 31393, quando possível, já está pronto para a copa. Aqui está atualizado, 393, Fugalhão, nível 340, via Apesulo 10, decola da 190, curva à direita, saída é Adael Ledo, depois voa Bride, aciona 5072 e o controle 208. Autorizado a decolagem pista 10, vento 100 graus, 109. Controle 1208 e solta o sol, transponda no copinho. Transponda 3193 é o 5072. 5072, o tá 3193. Deixa apaixonar. Solo no Brasil, 2230, passarelo. Desculpa ter modulado a antena aqui em cima da primeira. Estamos no mapa 1-3, quem te dá passar? Vitória da conquista, chefe. Vamos da cópia? Pial, passarelo. Consiga, senhor, mas escuta. Que o nível está 180 correto, disponível para voo direto até Vitória da Conquista. Vai voar via posições Elefa, Obdude e depois Conquista. Decola da Pistola 0, curva na direita, na saída Arbor e depois Elefa. Aciona 5105, controle 120 em cima 8. Desculpe, 180, Conquista, Elefa, Obdude. Após Conquista, decola da 10 com curva direita, saída Arbor. Elefa 5105, libera 1208, CTG 2230, passarelo. Tá correto, chama o funcionamento. Reportará 2230. Taxi, eu estou 36051, 4244, galhão. Você já está pronto para cópia? 3325, com voo. Recife 251, 3325, é o 4089. Aciona 5103, controle 208. Correto, chama pra chamar. Para o taxista 3605. Está autorizado o táxi em frente, depois à direita aí o ponto de espera, confirma para ver. 142, 4 horas, cidade 1. Ok, chame torre, ponto de espera pronto, 18, decimal 95. Chama aí. Bom, tem a saída prevista, Tomar em Quebec. Tomar em Quebec, para ingresso do circuito, chame torre em 1895. 1895, Quebec. Salvador, Papatango, Victor Mike, Quebec. Papatango, Victor Mike, Quebec, boa tarde, o ajuste no 014, dá presente, autorizado final da 17, reporta 2 milhas, cabeceira 17, Victor Mike, Quebec. Dá presente, final 17, reporta 2 milhas, Victor Mike, Quebec. Era o VIA Pezuru, ok? A Pezuru 1-6 e o controle 208 na saída. Pezuru 1-6, 208. Lado e decolar da pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-3, leste. Ali decola 1-0, tá presente. Coro 806, chame Recife em 12545, alternando 2085. 2545, alternando 2085, Recife, Coro 806. Salvador, para o suspensionamento 2230, passarelo. Presente, 2230, passarelo, na remota no 3 para suspensionamento. 2230 na remota, está autorizado o reporte táxi 2230. Reportará 2230. Bravo Kilo Índia, desça em condições visuais até o altitude de tráfego, reporte Rio 2500 pés. Vitor Mike, Quebec. Sim, Vitor Mike, Quebec, autorizado pouso pista 17, vento 130 graus com 15 nós. Autorizado pouso 17, Vitor Mike, Quebec. Então 3605, decola os 28, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. M3-5, livre aproximação, desce para 2 mil pés, altímetro 904, acusa estabilizado no localizador. Só 0. Positivo, 0-1-4-2-2, repasse estabilizado, 6-3-0-5. Controle Salvador, 3-6-0-5, boa tarde. 3-6-0-5, contato radar na decolagem, submantendo 3-6-0, após 2-6, direto Leda. 2-6, direto Leda, 3-6-0-5. Entre os 2 e 1, não tem uma? Ok, 7, vou informar lá o pessoal da frente, obrigado. 35447, está pronto para pushback e acionamento. Para push e acionamento, sente, vai ser o número 3. Pretende aguardar um minuto ou aguarda acionado? Venha de Papá Romeu Lima, e para o Papá Romeu Lima, trouxe em condições visuais no litoral sul, informe iniciando o subesouro na Pituba. Que solo aos 29, autorizado backtrack até o pátio 4, reporta liberando a pista. Sente, Quebec, boa tarde. Ponto de espera no zero, via Pátio, Indy Alfa, quando lá chama a torre em 1895, passaria do 2230. Pátio, Indy Alfa, no zero, no ponto de espera lá, 1895, 2230. 6315, estabilizado no localizador da 10, já avistado. Poxa, né, 6315, complete sua aproximação, e ele é essa, rei, e agora chama a torre em Salvador, é 1895, com boa vista da colagem. Obrigado aí pela retoração aí pra nós aí. Até a próxima. Até a colagem. Da Pouca com transição Aracaju. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5112 ou 1924. Após o horário, confirmando direto, Maceió, ok? Relativo, reporte para puxa acionamento. Tom 3216, foca. Confirmando o ATR, passando a cauda, autorizado pushback, reporte pronto para o táxi 3216. Trip 5447 no pátio 3, pronto para o push. Livre, reporte para o táxi. Recordeira para o táxi, 5447. Salve Salvador, 73193 para o push acionamento, posição 1. Aguarde para o push, será o número 3. Aguarde para o push, 3193. Aguardando. Salve Salvador, muito bom dia. O 2230, passarelo na ponta de espera da 10, pronto. Ciente, passarelo 2230, mantenha o ponto de espera devido ao airbus da Avianca, final da 10. Zero, decola da pistão no zero com primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Zipar. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5114, voo no 600. Obrigado. Tá 32 no meio, no portão 02, prossiga. Ok, você tá sem. Ok, sente. Reporte quando estiver pronto aí. Tá faltando o quê? É o operador de finger, não é isso? Ok, reporte quando pronto, que tem uma aeronave concluindo lá no pátio 3, ok? Reporte quando estiver pronto aí. Altana 3325. 251-33-35. Altana 3605. Ah, secundário é um 3325. 3325, graças, bom dia. Manda linha, mantém na 1-0-2-2-3-0, passarelo. Que é a aeronave que mudou? Tá, Altana, novo, 7-7-7-7-7-7. 4-3. Destino, confirme. Lá no Para, navegante. Navegante. Um minuto para cópia, Oscar Golf X-Ray. Que aguarde para o push, 3206. CB 5447, está pronto para o táxi, tranquilamente em 5-0. Autonomia 0430, alternando o Vitória da Montes. 5447, inicia o táxi lentamente até a saída do pátio 3, seguirá o Airbus da TAM que está efetuando o push. suporte para ingressar Fátima 5447. Vai iniciar, seguindo o TAM, cortará para ingressar no Fátima 5447. Escuta, senhor. Condicionando a presente, prosseguir com o Proa Nordeste e realizar o cruzamento sobre a cabeceira 17 para o setor Nordeste. Tem total condição, senhor. Vai para o Nordeste para cruzar o campo. Tocar 17. Afirmativo. Sobre a cabeceira 17, cruzamento, reporta liberando o estão no 028. O triplo Papá Romeu Lima. Vai reportar o Romeu Lima. Boa tarde, táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso, o Xener 63 no 5. Positivo, Alfa, reporte antes do Juliette no 5, obrigado. Solo, estou no 394, informação Quebec. No 394, informação Quebec. Um minuto para qual pegou no 394? Pode informar, seja previsto. Saída prevista Galeão Edael, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde interceptará a Brasil 1 a 0. É o Leda, obrigado. 3 horas e 4. Nunca. O Fex 8 está pronto para cópia. Obrigado. Para navegantes 430, a rota Brasil 44, inicialmente. Decola da pista 1 a 0 com primeira curva à direita. Saída Edael, Leda, depois voa direto à posição Eudes. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu código 5073 Oscar Golf X-Way. Correto, reporte para o acionamento, estacionado, parte 3, confirmado. Correto, na escuta para o acionamento, o Oscar Golf X-Way. Trip 5447, ingresso parte 1. Ok, autorizado, vai seguir o Airbus que está aí na, através do 4 até o ponto de espera do ano 0, 5447. Seguindo o Airbus, 5447. Controle Salvador, é o Triplo Papá Romeu Lima, segue na sua escuta, o destino é o Sierra Índia com Índia. Vai se afastar quantas milhas de Salvador neste rumo? 8 milhas de Salvador, senhor. Gente, não me escuta, informe o sinal para pouso, Papá Romeu Lima. Vai reportar e desloca o pouso, Romeu Lima. O Solo Salvador, o TAC 3193 para o TAC, está com 4 horas e 10. 176 a borda, Fernando Guarulhos. Táxi livre, ponto de espera da 10. Quando lá, chame a torre em 1895, TAM 3193. Entre ao meu ponto de espera quando lá, 1895, TAM 3193. Correto. O Xaner 6315, observe o ATR que está taxiando para o ponto de espera. Após o mesmo liberar a interseção Juliette, você pode ingressar e prosseguir até o portão número 8, 6315. Ok, 15 observando, após o processo para o 8, obrigado. O 394 está pronto para cópia. Voo no 394 na escuta para cópia. Na escuta no 394. Para o Galeão, autorizado nível de voo 360. Decola do ano zero com primeira curva à direita. Primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge. Pode interceptar peso Luno 0. Esta rota TES MAP após DCT Lúvito e DCT Barbacena. Frequência do controle em 1208. A torre em 11895. Seu código 5113. Voo no 394. Francis 394, autorizado Galeão 360, conforme plano. Da Euleda, Leda Bridge. Controle 1208, 1895 a torre, 5113. 1394. Correto, informe para puxa o acionamento. Alterado, obrigado. Solo, Dan 3805, está na posição 1 para puxa o acionamento. Portão 1-1. Está autorizado o reporte para o táxi. O TAN 3805. Autorizado o reporte para o táxi, TAN 3805. Siga Bravo Kilo Índio. Qual o transponder alocado, Bravo Kilo Índio? Kilo Índio, submantém o 050. Aguarde contato radar. Proa de ITAP. Aguardando por novas instruções. Chamo para a descida. Confirmando o POB e o tipo do equipamento. Cabeceira 1-0. Zero aguarde para o push. Chama agora o controle 120.8, bom voo. 208, grato. Bom trabalho. O T3